Phil! Há uma grande conferência de professores à hora de almoço, por isso temos de comer fora da escola. Eu sei. Deu nas notícias matutinas. Fui eu que li as notícias da manhã. Estavas lá. Oh, é verdade. Acho que estava ocupada a pensar onde é que nós íamos. O que é que achas? Burritos? Sushi? Que tal batatas fritas? Mas das francesas. Claro. Phil, e se alguém nos vê? Ha! Dizem que viram o OVNI e ninguém acredita. Vamos à Itália para a sobremesa. Quero um cannoli. Bom, quando se vê a Itália do Skyhack, parece mesmo uma bota. Embora o salto seja demasiado alto, mas os cannoli são espantosos. Olha ali. Oh, sim, tens razão. Era um ótimo. Ótimo. O seu nome é Phil e é o nosso ar. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Meu Phil, Phil, Phil. O futuro dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o ar do século 22. Está de férias cá, mas vai ao liceu. Sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Meu Phil, Phil, Phil, o futuro é a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil, o futuro é o ar do século 22. Phil, Phil, o futuro é o ar do século 22. Precisas do livro de ciências hoje? Não, mas preciso do meu catálogo de roupas. Tenho de escolher um enxar para o baile desta noite. É verdade! Deixei os meus sapatos do cassino. Vou usá-los esta noite. A que horas vamos, hã? Eu diria educadamente cedo. Não! Myron, o que é isto? É só um surf de chão. Os contínuos encerram os corredores ao almoço, por isso é do melhor. Hora de escorregar, pá. Quem é o recorde de deslize? Emily Tarleton. 2 de abril. 22 cassivos. Mas a Emily estava de licra. Afastem-se. É um novo recorde e continua! Senhora Mayberry! Phil! Mau fim para um grande deslize. Deixa-me adivinhar. Castigo? Oh, sim. Bem, malta, uma grande história para contar durante o castigo. Estávamos a acampar e uma força estranha puxou o meu irmão Joey do chão e quando ele acordou, estava de barbatanas num campo de milho. Barbatanas, meu? Uou, agora agradecei-me todo. O inexplicável rodeia-nos, meus amigos. Só tem de abrir os olhos. Tipo, pode existir toda uma civilização na ponta de uma cenoura. Civilização? É saborosa. Saborosa, meu. Tu és de partir o carolo. Ah, devias vir ao baile connosco. O Frank vai trazer o boi. Já, yeah, pois, um boi. Um boi no baile, no meio das batatas e pões. Vais ver. Vai ser de gritos, meu. Ah, espera aí. O Phil não pode ir connosco. Ele tem a miúda. O quê? Já, yeah, meu. Tu e a Killy estão sempre no centro juntos. Partilhas o cacifo com ela? Vocês estão mais juntos que os meus pais. Estás preso, meu. Concorrentes, amigo. Kim Diffy, tens 15 minutos atrasada. Qual é a desculpa desta vez? Uma grande fila na biblioteca? Acha que engole esta? Engole? Desculpa, Pim, mas não sou lá do teu sítio. Que pena, devia vir visitar-me às vezes. desde a minha transferência. Chegaste tarde todos os dias. Acho que está na altura de uma conversa com os teus pais. Em que dia é que eles podem cá vir? Não podem. Então vou lá eu. Hoje, às 7. Eu vou ensinar-te a ser pontual. Boa! Vamos ver quem ensina qual. Quem? É quem ensina quem? Tenho mais 5 por esta noite. Digam mu aos 3. 1, 2, 3. Mu! Olá, Phil! Que tal o castigo? São 4 horas. Esperaste por mim? Já? Porque queria que fosses comigo ao centro para me ajudares a escolher qualquer coisa para esta noite. Esperaste, hein? Olha, estava a pensar nisso e decidi que queria vestir uma coisa gira, assim, amarelo? Acho que um não. Pouco. Olha, sobre esta noite... O que é que tem? Estava a pensar e vou ao baile com os rapazes. Quer dizer, não combinámos oficialmente ir ao baile juntos. E também vou ver-te lá, não é? Claro. Claro. Disse-lhes que ia com eles. Tu já reparaste que passamos todos os segundos de todos os dias juntos? Não passamos? Bem, pensa nisso, até passamos e não estou a dizer que é mau. A sério? Bem, o que é que estás a dizer? Porque parece que é mau. Não precisamos de fazer disto um drama. É verdade. Tens toda a razão. Tu vais com os rapazes e eu vou com as miúdas. Está bem? Então na boa. Sim. Estamos mesmo na boa. E se fôssemos ao Havaí no nosso aniversário? Tu não me metes num avião do século XXI. Desculpa, não vamos ao Havaí. Pois, mas quero fazer uma coisa especial no nosso aniversário. Já sei, já sei. E se ficássemos aqui e víssemos aqueles programas de ginástica com as miúdas giras na praia? Adoro-te, querida, tanto. Olá, querida. Que tal a escola? Super boa. Nunca cheguei tarde, se é o que queres saber. Adoro as professoras. Elas adoram-me. É a festa do amor. Oh. Mas bem, o Havaí não. Mas o que é que ela tem? Faz barulho. Podes crer, meu. Podes crer, meu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cala-te, primata. Estou a tentar ouvir-me pensar. Não posso deixar a senhora Winston conhecer a mãe e o pai. Fico de castigo por um ano. Quem é o papá? Quem é o papá? O que é que disseste? Quem é o papá? Tu és o meu papá. Ai, ai, ai. Vocês têm a certeza que não é perigoso? Relaxa, meu. A Carmen é querida. Está bem? Boa. Eu vou ver se o caminho está livre. Meu, que boi mal cheiroso. Forma de preferir assim. Sim, senhor. Olá, Kill. Respondendo à pergunta, Margot, é tão fixe ir à festa só com miúdas. Quer dizer, estive tão perto de vir com um bronco insensível. Está bem, malta. Caminho livre. Tragam-no. Está bem. Quando contar até 3, abre a porta de ginásio e a diversão começa. 1, 2, 3. A Carmen não parece querida. A Carmen é. Mas percebi agora que não é a Carmen. É o irmão gêmeo dela, o Ramon. Viste nada? Como é que não viste? Quer dizer, havia um grande raio de luz e depois o boi transformou-se neste gatinho. Oh, o gatinho, é não, isso eu vi, foi giro. É normal. Bom, queres ir ver um poncho à festa? Não, não, temos de contar a alguém, aos jornais, à bófia. Não, não podes. Estás a esconder alguma coisa, não é isso? Vou-me embora daqui, tifo. Aloha! Feliz aniversário! Eu sei que vocês queriam muito ir ao Havaí, então pensem nisto como sendo o vosso paraíso tropical. Oh, querida, este é o presente mais querido do mundo! Agora, durante as próximas 2 horas, quero que fiquem aqui. E se precisarem dos meus serviços, basta soprarem na concha. Assim, não vão precisar de entrar em casa. Oh, eu vou abrir. Aloha! Lloyd, isto não te cheira mal? Acho que é das entradas. A nossa! A nossa! Muito bem, pai. Está na hora. Vamos rever os sinais. Eu puxo a orelha e tu dizes o quê? Podes crer, chuchu. Bom, e isto? Ela fez o quê agora? E isto? Cala-te, Jackson. Belo, papá. Belo, belo, belo. Olá, senhora Winston. Como é que isso vai? Senhora Winston, quero apresentar-lhe o meu pai. É um prazer conhecê-lo, Sr. Diffie. Podes crer, chuchu. Podes crer, chuchu. Myron, espera. Diffie, eu sei o que aconteceu. Olá, senhora Mayberry. Phil, vocês as duas não deviam estar no baile em vez de nos corredores? Sim, mas o Myron aqui apanhou-lhe o ritmo e estava a aquecer. Então viemos cá fora refrescá-lo. Está bem. Percebi. Tenta não parecer tão comatoso. Cruza os braços. Não, não, não, não, não, não faças isso. Isso. Lindo. Senhor Diffie, todos os alunos durante o semestre podem chegar tarde duas vezes. É. A sua filha chegou tarde 39 vezes. Ai, ai, ai. Pois, então também concorda. Mas credo, o que é? É o nosso elefante, o Skippy. É melhor ir vê-lo. Skippy. Pode ler baixo enquanto eu não venho. Fica a ler baixo. Lê baixo enquanto esperas, pai. Lê baixo. É só ler. Baixo. Quem soprou? Fui eu. Acabou o leite de coco. Leite de coco. Trato disso. Mãe? Onde é que tu pensas que vais? A casa buscar o Wizard. Estávamos a falar sobre o Ula e queria mostrar ao teu pai um holograma de como se faz. Senta! Eu faço. Adeus! Emergência, hã? Tchê! Porquê que não pediste aos rapazes para te ajudar? Bem, é esse o problema aqui. Myron, usar óculos de sol em casa já não tem estilo. Aquilo ele não te ouve. Está catatónico, atingiu com o Wizard. Pobre bicho! Boi. Na verdade, era um boi. Tive de transformar um boi gigante que estava atrás de nós. É uma longa história. E agora não sei o que faça, porque quando o atingir de novo vai somar 2 mais 2 e descobrir que sou do futuro. Então o que é que fazemos? Ainda não sei. Para já vamos tirá-lo daqui. Pois. Olha, agarra esse braço. Já o tens? Tenho. Ai. Não tenho. Quê? Então, foi uma conversa muito produtiva, foi? Pois, porquê é que o teu pai está a morder a minha mala? Oh, sabe como são os pais? Adoram morder coisas. Agora basta. Não. Esta reunião, oficialmente, acabou. Ai, ai, ai. Oh! Olá, senhora Winston. Phil. Lembra-se da Killy? E este é o Myron. Ele agora não pode falar, está a pensar. É, está a tentar pensar na capital do... Arkansas? Little Rock. Ave do Estado, mimo. Flor do Estado, flor de macieira. Lema do Estado da Oportunidade. Regnant Populus, manda ao povo. Perguntei outra. Ah, fica para o dia, não é? Pois. Pois. Olá, senhor e senhora Fenton. Os vizinhos, amanhã é a noite de bridge. Pim, porquê é que trancaste a porta de trás? E quem é esta? E porquê é que o tio Curtis tem a minha camisola? E as calças boas? Acho que alguém está metido em série. Ai, ai, ai. Bom, estás pronta? Vamos a isto. Está bem. Vai. Oh! Oh! Oh! Tiffy! Tesla! Acordem, manos! O que é que aconteceu? Onde é que estamos? Não sei. A última coisa de que me lembro foi do boi se tornar gatinho e estar a falar contigo e... Sim, também eu e Catrapum. Então não fui a única a ver? Ver o quê? Estava à porta da escola e vi um grande disco a brilhar e depois um raio de luz entrou pela escola e atravessou-a. Ah, vá lá aqui. Não. Mano, ela pode ter razão. Eu disse que andava a passar-se coisas estranhas. É, eu notei. Sabe o que mais? Tudo o que eu já vi sobre aliens fala de deixarem sempre marcas ou... Também tenho uma marca. Myron, vê a mão. Espera aí. Isto não parece de alien. Mas eles não usam marcadores. Mas aconteceu uma coisa estranha. Eu vou descobrir o que foi. Barbatanas. Como caroças. Fomos raptados! Cala-te! Se alguém descobre isto... É. Está bem. Não abro o bico. Está bem, eu. Mãos aqui. Calem-se aos três. Um, dois, três. Calem-se! Boa. Passei. Obrigado por me ajudares esta noite. Bem, nada. E, desculpa não ter ido contigo ao baile. Para que é que foi aquilo? Bem, não sei, eles começaram a falar-me de passarmos muito tempo juntos. Acho que me deixei levar. E não devia. Percebi. Precisas ter mais amigos, sem ser eu. Vamos, ainda apanhamos a última dança. Não faz mal, não é preciso. Bem, temos. Ainda temos uns assuntos inacabados. Oh, é. Se calhar devias ter feito isso lá fora. Bem, quer dizer... Cuidado aí embaixo, põe a caminho. Ai, ai, ai. Caneco! Pim Diffy! O que é que fazes aqui? Foi a única maneira que os meus pais arranjaram de eu não chegar tarde. Então, quer beber um cacau? Até era bom. Um cacauzinho. Ei! Quer a secção de desporto? Podes crer.